Aqui é a Trilha Vista para 496, da Ixama 017. Natal Mike S. Juliette, regressa modificador 3246, deixa para a ONU 1503, Luiz Ceasa, reporte de Jovem Campo. Ceasa, passar de Jovem, obrigado. Secretary of State, 107. Mais Juliette, chame tudo na frequência, na luz, piso mal lá, sim. Olá. Boa noite, eu sou a minha mãe, Juliette, mas eu sou a minha mãe, mas eu sou a minha mãe. Mais Juliette, pode final no 7. Caralho, Juliette. Mike Juliette, autorizado pelo Espírito Santo 7, o vento no 400 graus, 079. Aqui é o número de pouso, Alma 7, como é o Pátio 5, ok? Pátio 5, ok? Ok. 10. Mike Juliette, salvo 59, falar com quem tá. Você viu chegar do B91 para o navio de voo 050. 2795, boa noite, volta para o seu Conde, está em contato com a Azul e Zofre, reporte para a descida. Voando Zofre, reporte a descida, o Azul 2795. 795, desça para 4006, ajuste a 9097. 4017, 2796. Nós éramos e meia, desça para 2006, ajuste a 9097, autorizado e LSFP, posto estabilizado. Bravo, boa noite, tá 3197, aproximando o posto para Nova Zero, pronto. Então 3197, condições de aeroporto parado? Com parada, 3197. Obrigada, aeroporto parado, vento, 30079. Obrigada, galera, decolar, tá 3197. Estabilizado o localizador, tem um aeródromo do Marista, vamos 096. Escuta, doutor. Seu maior nome é pelo meu pai, está à sua direita, 4 milhas, chame tudo na frequência do norte, próximo ao lado. 7895, para frente da aeronave, não há vista. Escuta, doutor, chama o Azul 275, autorizado pelo. Está presente pelo 275, obrigado. Supremo zero. Autorizado pelo, subsistema 010096. Então 3197 do caso 32, com contribuição da 20028. 308, boa noite, contra. Controle Salvador, 3197, deve estar. 197, chegando a Terra da Silvia, para o meu dia 360. Último dia 360, alguma chance de ler o recebente? Eu digo, eu tenho ler. Obrigado. 7000 Dog 2. Dog 2, 3, 1, 7. Oxo ou Doctilu? Doctilu. Oxo mesmo, ok. Obrigado. Em última vela, se você vai ingressar no corpo, você tem a cor de interlado? Quando eu assisto, manterão o número 6, confio. Pegando o número 206 e ajuste a Salvador no 017. Brasil 2795, estamos trazendo uma construção de 12 horas, mais 5 milhas no Rio Negro, está batendo no país no outro corredor de Zizai, da Mapa 284. 2795. C3097, chame C35, frequência 125, decimal 1, alternativa 122, decimal 35. 251-2835, boa noite. Azul 2795, chame tudo na frequência no 8, decimal 900. 785, boa. Salvador, boa noite, Azul 2795. 795, Azista 097, Guarapiranga, Itajipu. Na escuta, 2795. Azul 97, 795, Turismo Azul 0, o vento 30 graus, 079. 693, desça para 4006. E a chegada é Bosch,